Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e o resultado desse programa vai ser inacreditável. Ravenna Win. Ah. Eu conheço alguém que vai ficar com um ataque de chilique inacreditável. Já tô até vendo. Aqui é a Kaquel e a melhor versão. Ninguém vai entender essa piada. Vou de novo. Essa foi inesperada. Olha o resultado inesperado. Aqui é a Kelly e a melhor versão da Mulher Gavião é de Liga da Justiça Sem Limites. Ou Liga da Justiça Malhação. Ou Liga da Justiça Bom Dia e Companhia. Qual versão da Bom Dia e Companhia? Com a Maísa ou com a dupla lá, que eu não lembro o nome? Da Bombinha e Companhia. Priscila e Yudi. Aqui é a Raul e se você precisar parar um asteroide, você chama o Superman. Se você precisar resolver um mistério, você chama o Batman. Mas se você precisar acabar com uma guerra, aí você chama a Mulher Maravilha. Homem! Agora desceu os óculos. Os óculos estão descendo devagarzinho. Mas como que ela pararia uma guerra matando todo mundo? Porque ela não é boa de conversa. É, ela é uma diplomata, mas nunca foi boa de conversa. É, o diplomata da porrada, ela né? Ela vai dar porrada. Ela nocauteia todo mundo, aí quando todo mundo tiver, tipo, meio grog, ela fala, acabou, hein? Deu por hoje. E vai embora. Aqui, Olivier, digo mais uma coisa pra vocês. Nessa briga aí, quem ganha é a gente, porque as duas personagens são fantásticas, cara. Melhor personagens da DC, são umas das melhores. É porque tanta personagem foda que... Quando o cara quer ficar Olivier, pelo skate! Eu não admito esse ficar em cima do muro, nesse crossover. Diz que vai dar empate essa porra, né? Ih, rapaz, já era. Não dá mais empate, foi Bini e mudou as regras. Aqui é o Vinícius Hidalgo e eu queria uma tiara bumerangue pra usar no dia a dia. Quem não queria? Ou oh, essa é verdade. Esquecido, né? Ei, na moral, velho, eu tava vendo lista de armas da Mulher Maravilha. Aí tem lá, tiara bumerangue. Really? Really? Ela voa, ela tem super força. Ela tem empatia com animais, cara. Pra quê que você tem empatia com animais? Você sabe que você vai estar com fome e pode chamar um cardume de peixe pra se alimentar. Eu usaria isso fácil. Mas com cardume é isso, não é telepatia, é só a empatia. Eu vejo o cachorro e falo, ah, cachorrinho, eu sei o que você tá sentindo. Eu sinto como se eu fosse você. Que poder bosta, né? Empatia, um poder que 8 bilhões de pessoas têm na Terra. Eu fico imaginando essa história que o Vidalgo falou aí. Eu fico imaginando essa história que o Vidalgo falou assim: aí vem os peixinhos nadando assim na direção dela, e aí vem o Aquaman atrás com o braço cruzado, tipo, pô, tá de sacanagem, né, mano? Pô, que poder que eu tenho? Tá querendo me zoar, querendo roubar meus peixinhos, pô. E o pior de tudo isso é que a Mulher Gavião pode nadar também, que ela tem um bagulho da respiração infinita lá, que não tem nada a ver com um gavião, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para fazer mais um ACC de quadrinhos aqui, né? Já faz um tempinho que a gente não faz, tem muita gente que gosta, porque conhece personagens novos, conhece informações novas, e hoje a gente vai fazer um crossover aqui entre duas mulheres fodas, que é a Mulher Maravilha e a Mulher Gavião, né, cara? Que no primeiro momento tem muita gente que já fica de um lado, depois fica do outro, mas calma aí que tem as categorias aqui. E eu garanto que o bicho vai pegar, porque as duas personagens são fodas, cara. E a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de... Recadinhos da galera, Brancão. Oi! Oi! Beleza aí? Fera aí, bicho. E aí, o que passa aí, Febrino, com as novidades de hoje? Que passa? As novidades de hoje são que essa leitura de recadinhos do programa de Revolução Mexicana. E a gente já vai chegar na cara dando prêmio pra galera, porque saiu aí o resultado da promoção do Paráxene. E aí, cara, aqui já vamos direto pro resultado, né? Ó, nós tivemos 820 respostas, lembrando que tinha 4 pessoas ali, né, concorrendo, e temos aqui o placar do negócio, né, então, por favor, Brancão, diga pra gente quem foi que ficou em quarto lugar. Em quarto lugar ficou o Wagner, com 32 votos, 3,9%. Olha aí, muito bem. Wagner foi em quarto lugar, vai ganhar um prêmio, né? Eu falei, vou dar um prêmio pra você em algum momento aí, Wagner. Obrigado pela participação. E quem ficou em terceiro lugar, Brancão? Terceiro ficou Mancha Verde, com 72. Mancha Negra, cara. Mancha Negra? Eu sempre confundo Mancha Verde com Mancha Negra. Ai, ai, vai lá, Mancha Verde ficou com... Mancha Verde ficou com 72 votos, 8,8%. Olha aí, muito bem. E agora que rufem os tambores, hein? Porque agora a gente vai saber quem ficou em segundo lugar. Faz aí, acabou que eu economizar a edição. Quem ficou em segundo lugar, e lógico, né? Quando falar, vocês já vão saber quem ganhou. Quem ficou em segundo lugar, Brancão? Foi o Natanael, com 330 votos, 40,2%. Eita, pô! O Branco tá parecendo aquele maluco da Telecena. 14, 18, 19, 23. Aquele cara que você sempre queria que ele falasse algum na sequência, né? Você sempre queria que ele falasse assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia ser foda se ele falasse 10, mas nunca falava. Pior, né, cara? Não, é referência direta isso aí. É, olha aí. E a Tamires, que foi a campeã aí, teve quantos votos e quantos porcento, Brancão? A nossa campeã Tamires teve 395 votos, 48,2%. Olha aí. Parabéns, Tamires. Parabéns aos ganhadores da Telecena. Ai, ai. Será que é a música do baú da felicidade? Campeão do baú, né? Ai, gente, parabéns pra todo mundo que participou. Quem não ganhou vai ganhar uma parada que eu vou dar pra vocês aí ao longo do ano aí. Se eu não morrer, se eu morrer, infelizmente, não vou poder dar. E Tamires, parabéns, você ganhou aí a caneca do Paráxene, ganhou a caneca do Game of Thrones, uma camisa do ACC e um livro, maluco. Cara, eu tô falando que eu vou sair dessa porra pra virar patrão, velho. E essa nem foi só pro patrão, foi pra qualquer um que quisesse participar, tá ligado? Galera que vacilou. É mesmo? Caralho, tá... Kessler só se fode mesmo, viu? Então é isso, Tamires, eu vou falar com você aí, depois pedir seu endereço, as paradas, e vamos mandar aí. E vamos agora pra leitura de e-mail, né, Branco? Eu vou ler o e-mail do Arthur Gomes. Olá, galerinha, quanto tempo, seus lindos. Cast de invenções genialmente bizarras, dei muitas risadas, hahaha. Me lembrou quando eu era guri, tinha um mini ventilador de mão para se ventilar sempre... Sempre quis ter um daquele. Finalmente, segunda temporada de Paráxene. Como eu esperei pra ele, ó. Fanboy aí, hein, Febre? Olha aí, tamo junto, é nóis. Esse homem lindo, másculo e sofredor. Não aguardo os próximos episódios. Vai, Paráxene. Obrigado, Arthur. Quero ver um cosplay de Paráxene nessa porra aí, hein. Verdade, né? Vamos ser pobre mesmo. Cos pobre, nossa, vamos. É que agora não vai ter mais promoção na CC tão cedo, mas ia rolar um cos pobre de Paráxene, seria top, hein? Imagina se rola. Obrigado, Arthur. Obrigado por ouvir, cara. E, putz, obrigado mesmo por acompanhar o Paráxene. O pessoal tá ouvindo bastante aí. A segunda temporada tá com muito mais download do que a primeira. Então tá chegando gente nova, tá ouvindo a parada. E o bagulho tá louco, né, cara? Mas já renovou já? Já tá renovada a terceira temporada? Como é que tá? É, a segunda tá indo pro ar, né? A terceira depois vai dar um break de novo. Pra gente, né, esfriar um pouquinho a garganta, porque não é fácil ficar. É pra sair do. Pra sair do hype, né? Pouco, né? Antes de continuar, eu queria indicar um podcast aqui, cara, do meu amigo Léo. Gente boa pra caramba, o Leandro do Telegram, que ajudou a gente a fazer o bot do ACC lá no Telegram. É um dos caras mais gente boa que eu conheci na internet, assim. E ele tá com um podcast chamado Ego, que é um podcast musical, velho. Olha aí, o Brancão que adora aí, né, cara? E, cara, é incrível, é impressionante como é carente de podcast sobre música, cara. É muito carente. Eu não entendo por quê, cara, já que o podcast, ele é tão semelhante ao rádio, né? Tipo, ele é meio que um filho do rádio, falar a verdade, né? Exato, né, cara? É difícil mesmo. E outra, é difícil encontrar podcast maneiro também, né? Porque às vezes tem alguns que a galera faz na carência, pega uma carência ali, faz alguma coisa, mas não chega a ser algo, né, suficiente. Exatamente, isso que eu ouvi uns bem ruinzinho, velho. Puta Sim. que pariu, mano. Mas, cara, tem link aí no post, entrem lá, o nome do podcast é Ergo. Eles lançaram o primeiro aqui, que acho que é da Mercedes Sosa, se eu não me engano, se a pronúncia não estiver errada. Que foi uma cantora foda pra caralho e tal. Tem toda a história dela, ele conta toda a história no programa. É um programa musical, tem a música, mas tem também a história do negócio, né? É muito foda, cara. Caramba, velho. Então, demais. Você não vê esse tipo de coisa, cara? Tipo, Sim. em podcast de música, a galera se aprofundar na história, sei lá, fazer uma discografia, assim, tipo, básica, sabe? Pra conhecer o músico, né? Eu acho muito raso, cara, o jeito que eles fazem. Exato, cara. E puto, o Leandro tá fazendo um trampo aqui, cara, excepcional, tá ligado? Pra quem gosta de podcasts tipo Escriba Café e gosta de música, ouçam o Ergo, porque é foda pra caralho. E tá começando. Ele já começou com o pé direito, tá ligado? Episódio 1 lá, aquele esquema. E, meu, ouçam que tá muito foda. Tem link aí na descrição, né, do site, que você que tá no feed aí, já escreve no feed aí, podcast Ergo, que já vai aparecer aí, cara. Olha, me interessei, hein, cara. Eu vou com a expectativa alta, hein, cara. Fiquei com vontade de ouvir, mas sinceramente. Pode ir, é muito foda, cara. A gente espera que o Léo continue aí, né, cara? Toda a força pra ele aí. Eles vão te convidar pra falar sobre música, Febrini? Não sei, porque lá é uma pegada meio de contar. Tipo, Escriba Café, aí não sei como é que seria, tá ligado? Uhum. Não, porque se eles convidar, eu já não ouço. Filho da puta. Aí vai fuder o cast dos caras lá, pô. Muito bem, depois dessa piada super engraçada do Branco, eu vou ler aqui agora um e-mail do Luiz Giovino. E ele manda aqui: olá, galera do ACC. Novamente eu, Luiz Giovino, venho mandar outro e-mail a vocês. Hoje venho dizer como gostei do cast 176 de Revolução Mexicana, porque realmente achei foda. Foi um marco histórico que não cheguei a aprender sobre ele nas aulas escolares de história. Até me lembro de alguma vez ouvir Zapata sendo mencionado no seriado do Chaves, mas não sabia quem ele foi, que ele foi um cara tão importante para o crescimento histórico do México. É verdade, né? O Chaves falava do Zapata lá. Principalmente naqueles negócios que ele tinha lá. Era tipo uns sketch, lembra? Não era nem Chaves, nem Chapolin. Aqueles sketch meio perdido, né? É, que ele falava, não há de queijo, espírito, só de batata. Né? É, umas porra assim. E aí tem um que tá lá de bigodão, viva Zapata! E ele sai atirando pra cima e todo mundo sai correndo. Cara, tem um motoclube muito antigo aqui em Ferraz chamado Zapata. Tipo, Sim. esse nome sempre foi familiar pra mim, cara. Exato, não, todo mundo ouve Zapata, o Pancho Villa lá, o nego ouve isso aí e já reconhece na hora. Eu já fiz referência ao Pancho até num conto meu, tem um cara chamado Poncho lá, que é um mexicano e tal, muito foda. E ele continua aqui, ó, parabéns a todos por esse cast divertido e ao mesmo tempo muito educativo. Um grande abraço a vocês e viva a Revolucion. Olha aí, cara, tá todo mundo revolucionário aí. Viva América, cabrão. Então, galera, pra fechar aqui é o seguinte, tem TPM Cast novo na área. TPM Aê, Cast é especial, Girl Power. Né? Girl Power. 2 anos, Brancão, as meninas já têm. Brincadeira? Cara, guerreira, né? Porra. As mulheres são guerreiras pra caralho, mano. Você é louco. E passa rápido. Tamo ficando velho, mano. Sem perceber. É, mas, pô, eu já tenho... Caralho, quanto tempo de ACC eu tenho? Entrei em 2015. 2 anos já, porra. Eu pensei que você ia revelar a sua idade. Ia assustar os ouvintes. Não, já não convém, cara. Já tá... É todas. É, cara, então tá no ar o TPM Cast de karaokê. Ouçam lá, tá muito legal. As meninas fizeram um karaokê, cara. Elas escolhiam música pra outra e a outra cantava a música junto com o sonzinho do karaokê. Cara, ficou muito divertido, muito engraçado. Comemoração dos 2 anos. Mandem e-mails pras meninas também. As meninas fizeram um cast muito foda sobre Carmen Miranda, explicando toda a importância da Carmen Miranda pro Brasil e pra América do Sul aqui, até na propaganda de guerra, a relação entre os dois países. E agora o especial de 2 anos. Mandem e-mail pra ela, porque elas estão precisando muito de e-mail de vocês, tá? Então, Brancão, vamos agora, sem mais delongas, pro nosso programa de Mulher Maravilha versus Mulher Gavião. Ô, páreo duro, hein? Olha aí, quem você acha que ganha, Brancão? Ah, Mulher Maravilha, fácil. Ah, eu acho que é Mulher Gavião, você é louco. É, você sempre do contra, né, cara? Porra, mano, é pro inferno, cara. Tá porra. Ô, Branco, que cor que você gosta? Eu gosto de preto, cara. Nossa, eu odeio preto e verde. São as duas que eu mais odeio. Ai, meu filho da puta, meu. Don't stop. Mulher Maravilha foi criado em dezembro de 1951 na revista All Star Comics número 8 por William Bolton Marston e o Harry D. Peter. Que o William é o escritor e o Harry é o desenhista. Pra quem não sabe, o William ele é o criador do Polígrafo, que é o famoso Coisa da Mentira lá, o Detector de Mentira. Uhum. Né? E assim, a primeira criação das trocentas criações que a DC nunca sabe o que quer, é que ela, na verdade, a mulher, a Hipólita, que é a mãe dela, criou um barro, né, no formato da Diana. E assim, ela rezou para o Zeus dar vida a esse barro, né? E aí Zeus deu vida a ela. E aí ela assim, se tornou a Diana, nasceu a Diana. E também tem as versões que falam que ela, na verdade, é filha de Zeus. Sim, né? Cara. Então, essas são as duas mais conhecidas da origem dela. Sim, e ela leva isso, né, pra frente, porque até na era moderna ela invoca esses deuses antigos direto. A Hera mesmo, ela vive falando, né, Hera, me dê forças e tal. É, sim. E aí ela é da Ilha Paraíso, né, onde só tem Amazônia e não tem nenhum homem, e o que aconteceu que ela, na verdade, teve o Steve Trevor caiu, porque tava tendo a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, Steve Trevor caiu lá na ilha de Temiscra, e o que acontece que ia ter uma competição entre as Amazonas para ver quem ia levar Steve Trevor de volta para os Estados Unidos, e assim Mulher Maravilha, ou Diana Price, também conhecida, ganhou e levou, e ela se apaixonou por ele, né, como aquela coisa de sempre ter no começo dos Era de Ouro, sempre tem que ter uma apaixonite, né, e assim essa é a origem, assim, da primeira história dela. Aí os poderes dela tem poder pra cacete, né, mas os mais conhecidos é a força sobre-humana e vulnerabilidade, porque quem não sabe, ela tem esses poderes graças aos deuses. Quando Zeus deu a criação dela, né, que se transformou ela numa pessoa real, até parece o Pinóquio, né, aí cada deus deu um pouco de poder pra ela, então esses poderes vêm em relação aos deuses. Por exemplo, força é a questão que Zeus liberou pra ela, e vulnerabilidade se não me engano foi a Atena. E aí tem a super velocidade, foi Hermes, e aí assim vai. Ela tem super resistência, super velocidade, a empatia que a falou. Qualquer um tem empatia com animais, cara. Não, isso não é super poder. Tem o starter pack super-herói, tá ligado? Sabe quem tem empatia com coisa? Whiskas tem empatia. Purina. Whiskas sachê. E ela é imortal, né? Uma coisa que pouca gente sabe. E quase ninguém quase aborda isso nos quadrinhos, né? A Mulher Maravilha, ela é imortal. Ela simplesmente não morre nunca, né? E ninguém aborda isso de uma forma inteligente. Ela mata, né? Dá pra matar ela, só que acho que era mais complicado, né? Eu acho que não, porque ela é imortal. Quando ela é imortal, ela morre, geralmente. A Mulher Maravilha, ela é mortal pra velhice. Ela, tipo, não morre com o tempo. Ela é tipo um elfo. Ela pode morrer em batalha. Ela só não morre. É a diferença entre imortal e vida eterna, tá ligado? É. Uhum. Ah, então ela tem vida eterna, então, no caso, né? Sim, isso. Vida eterna é uma coisa. Aí, quando a imortalidade é você ser invulnerável a qualquer tipo de morte, tá ligado? Sim. Ah, então. Ela só morre de morte matada, não de morte morrida. Então, o poder dela não é imortalidade, é vida eterna. Seria meio que um vampiro, né? Que vive pra sempre até que ninguém mata ele com uma estaca ou com o sol, aquela coisa toda, né? Ela é um semideus. Semideus grego normal. Um guerreiro fodão que se ninguém matar ele em batalha, ele não morre. Semideus Starter Pack. Uma coisa maneira de falar da Mulher Maravilha é a questão que o Raul tava falando desse negócio dos deuses, que é o poder que vem dos deuses, né? Que é muito baseado na fé, né? O poder dela. Tipo, ela acredita e às vezes. É o mesmo esquema do Hulk, né? O Hulk tem um esquema da força. Quanto mais bravo o Hulk fica, mais foda ele fica. A Diana, quanto mais ela tem fé, quanto mais ela acredita, mais ela pede aquela parada, né? Mais foda ela fica. Tanto que quando ela fala aquelas paradas, Diana, me dê força, o caralho, ela fica forte pra caralho automaticamente através da fé. Eu acho isso maneiro. É difícil ter um personagem assim, né? Que fica forte por conta de uma fé em deuses, assim, a relação, né, humano e deus e tal. Sim, até porque os deuses, nesse caso, são presentes de verdade, né? Não é um deus, assim, que fica só sabendo que existe. Eles aparecem como personagens. Então, eles realmente talvez dão o poder pra ela, né? Então, talvez essa seja a grande diferença, hein? Mas uma coisa doida. De verdade? Meu Deus! Uma coisa doida de pensar. Homem! Polêmico. Uma coisa doida de pensar agora nisso é que, tipo, nos quadrinhos, os deuses, eles existem mesmo. Thor, essas paradas todas aí, Odin, o cacete, Hércules, etc. Mas Deus mesmo, entre aspas, Jeová, né? Que seria o pai de Jesus. A galera não faz muito no quadrinho, né? Interessante, né? Porque não, todos os outros deuses não faz porque amigos, é uma, né? não é uma fé morta, não, né? É uma fé viva, né? Tipo, ninguém já quase, teve assim, quantas pessoas rezam pra Hera hoje, sabe? Então é diferente. E deve ser proposta, meu. Tipo, se rezar pra Hera, e a Hera, na verdade, é sua madraça, sei lá, mó tenso. É meio estranho, imagina uma jovem dando porrada nos outros. É porque a gente tá na Era de Bronze. Se fosse na Era de Madeira, aí a gente ia conhecer Jesus, que era o primeiro herói da Terra, tá ligado? Só que já passou. Os quadrinhos dele já foi queimado em Roma. Já foi. Não, mas eu acho que seria maneiro. Eu acho que no futuro, quando se surgir uma nova religião, ou se as pessoas simplesmente passarem a adorar o deus alienígena bizarro do além, aí sim, pode ser que surjam quadrinhos nessa pegada. Mas até então, não. Então, mas eu acho que seria maneiro os caras fazerem, sabe? Faz um herói assim, que tem alguma relação com Jeová e com essa fé, e deixa de uma maneira foda, porque tem gente que fala, ah, mas vai ser chato. Não vai, vai ser chato se escreverem de uma maneira chata. Se você escrever de um jeito foda, fica foda, né? O cara fazer tipo um Nephilim, tá ligado? Um meio anjo, um meio demônio, alguma coisa assim, tá ligado? Sim, porque tá aí, velho, a galera até tem muita história falando sobre demônio, mas nenhuma é ligada ao lado tipo divino, tá ligado? Não, sempre é pro lado profano. Mas aqui, na Mulher Maravilha, esse exemplo fica maneiro, porque é bem usado, né? Porque toda essa relação dela com os deuses é muito bem usada no quadrinho e até nas animações, né? Aí ela tem uma porrada de poderes aqui que ia ficar 2 horas falando, né? Porque na Era de Ouro, todos os heróis da DC tinham trouxe esse poder. Agora deu uma bastante diminuída hoje em dia, né? Uhum. E aí, além desses poderes que ela tem, que é super força e tal, ela também tem aqueles artefatos mágicos que ela usa, como um laço mágico, que faz as pessoas falar a verdade. Os braceletes da Vitória. O laço mágico que ela nunca usa. Usou uma como vez não, em 100 episódios. Cacete, mano. Que nada, como assim? Ah, ela usa bastante, que isso? Usa eu nunca muito, vi, cara. Não. Você pega a revistinha da Mulher Maravilha e lê 10 seguidas. Se ela usar 2 vezes, é muito. Lá naquela animação mesmo que passava no SBT, sei lá, de 100 episódios, mas se ela usou em 20, foi muito. Ah, mas também, qual é a graça de ficar pedindo pra todo mundo falar a verdade sobre tudo toda hora? Mas o laço dela não é só da verdade, é um laço indestrutível, cara. Que tipo, sim, não, o laço, sabe? Ele prende a pessoa, né? Ele é indestrutível. Ninguém consegue romper o laço da Mulher Maravilha. Tem um episódio dessas animações mais recentes que tem uma cena que a galera que viralizou, que é tipo de um cara fazendo manifestação contra ela, e ela pega e tipo lança o laço da verdade no cara, e o cara fala a verdade, fala, e na verdade ele é muito fã dela e que ele veste a roupa dela de noite antes de dormir. É verdade. Esse é o Liga da Justiça que eles lutam contra a Darkseid, uma das animações novas. O Doom, eu acho. É muito bacana. Os braceletes da Vitória, né? Aqueles braceletes são indestrutíveis, que ela consegue desviar das balas graças a ele. A tiara que o... Né, a tiara que o Will falou. Ela também usa uns brincos aí, mas daí não foda-se também. É brinco aí. Porra. E ela tem que fornece girar pra se transformar, oxigênio, né? Tem que ficar girando igual um pião. É um porte pra... brinco que fornece oxigênio. Pra que se ela consegue respirar embaixo d'água e no espaço? Ela é uma deusa, porra. E outra, como que ele gera, né? Explica pra mim como que gera, porque é impossível sair oxigênio de um brinco. Sei lá, é tipo aquele, um artefato 007, tá ligado? Abre, coloca na boca e começa a respirar. Você acha que é alguma coisa assim? Missão impossível, né? Falou tudo, é isso, parece isso mesmo. Star Wars, né? Não é no Star Wars episódio 1, que os caras põem um canudinho na boca assim, mergulham com o Jar Jar Binks. Pô, eu tô esperando esse negócio sair até hoje, isso aí é muito foda se existisse. Mas eu fico imaginando, bom, imagina, ela vai mergulhar na água, o brinco fica boiando assim, arrancando a orelha dela, porque não é cheio de ar, né? Ela fica soltando um monte de bolinha, né? Ela sai um monte de bolinha. Aí tem o famoso jato invisível, né? Que é muito conhecido para... Que tá vindo no Mercado Livre. Ela perdeu, né? Ela perdeu. O Wilde, vou botar na capa. Vou botar na capa o jato invisível, vocês vão ver. Na verdade, o Wilde coloca sempre, né? Desde o primeiro ACC, tá lá o jato. É um easter egg. Mó easter egg pra essa. Ah, vocês nunca viram, vocês são muito fracos de ACC. Quem não viu o jato invisível é muito fraco de ACC. O jato invisível é a capa do Harry Potter. Tá aí todas as capas desde o primeiro aí. Tá fazendo isso porque quer limpar sua barra comigo. Mas não precisa. Eu perdoei você há muito tempo. E eu lá pedi perdão pra você. A história da Mulher Gavião, cara, é gigante e tem um monte de encarnação e etc. Mas aqui a gente vai dar uma introdução da personagem, né? A introdução do mito aí, da origem dela, é que tinha um casal lá no Egito, né? que era o Kelps, e a mulher dele, que era a Shayara, e eles encontraram um metal, que é metal enésimo o nome, né? Que é o metal do que é feito o cinto dela, do que é feito aquela massa. Ou também conhecido como metal Newt. Metal o quê? Newt? Nick. Nick? O quê? É porque em inglês é NTH, tá ligado? Ah. É NTH. Que é um metal que vem lá do planeta Thanagar, né? Que a mulher gavião é uma Thanagariana. Esse nome é muito maneiro, né? A história do... E aí esse metal fez com que o Kelps e a mulher dele, a Shayara, tivessem um amor maluco, o amor aflorou, né? Quadrinhos, né, gente? O metal fez o amor deles aflorar tanto que eles ficaram tão apaixonados um pelo outro que quando eles foram assassinados por um sacerdote lá do Anubis, a alma deles ia ser... Era o Headset, o nome do cara. Era o Headset, exatamente. É. Acabou o dia inteiro ouvindo que é funk, sério, né? Era rádio e traço 7. E aí, eles, tipo, o amor deles estava tão foda que eles iam sempre reencarnar em um novo casal. E esse casal ia se encontrar de alguma maneira e ia ficar junto. Só que junto com essa parada veio também a maldição, né? De que eles iam se encontrar e eles iam morrer juntos também em algum momento. E aí, a história da mulher gavião é assim. Ela tem várias encarnações. Ela tem essa primeira encarnação que é da Shiera Sanders aí, né? Que é daquele esquema da década de 40, que quando ela volta, que surge também o Gavião, né? O... Como é que é o nome dele? Gavião Negro. É, Gavião Negro. Gavião Negro, é. E é Shayera, senão a galera vai reclamar. Shayera, a primeira? É, o nome dela é Shayera. É, e o que que eu falei? É. Shiera. Ah, Shiera. Shiera. Aí, ó. Viu, Pepe? Assim que eu como é que é? Ficar acertando Shiera. Os outros. Então, essa é a Shiera e a segunda é como? Shayera? As duas são Shayera. Uma é Shayera. Shayera. A primeira é Shayera. É porque é foneticamente igual. Uhum. É, foneticamente igual. As duas são Shiera. Aliás, as duas são Shayera, mas a primeira se escreve Shiera, que é essa da década de 40, que começou, né? A primeira encarnação ali começou com esse negócio de herói, né? De ser um super-herói junto com o Gavião Arqueiro. Também tem esse lance do metal enésimo. Gavião Arqueiro. Tem esse lance do metal enésimo que tá sempre presente na história da Mulher Gavião, sabe? Desde o começo até hoje. Lógico que DC, vocês estão ligados, é maluquice. Então o nego vai inventando um monte de coisa depois, né? Aí depois começaram a inventar que o planeta dela existia, né? E que ela veio de lá. Aquela que a gente vê na Liga da Justiça é assim a origem dela, né? Da animação. Ela veio de um planeta específico, que é esse planeta Thanagariano aí. É, Thanagar. Que ela veio meio que pra ser um espiã, né? Uma porra assim, né? Pra meio que tipo ser uma espiã da galera. Sim. E depois passar a informação pro planeta, né? E acabou ficando na Liga da Justiça lá e tal. Essa coisa aí começou como um bagulho mais misticismo, tipo Doutor Estranho, e se tornou uma coisa bem mais ficção científica, tipo Lanterna Verde. É, e eu achei uma bosta isso, cara. Não gostei não. Eu acho que tinha que ficar no misticismo, porque era mó legal. Tem uma origem dela, uma origem dela não, né? Que a Mulher Gavião são várias, por conta desse negócio de reencarnar. Tem umas, acho que é a Kendra Saunders, que ela se mata... Só que ela não morre, ela se mata e só o espírito dela sai do corpo e aí vem um espírito dela matriarca, sei lá, uma bisavó dela, uma porra assim, e entra no corpo dela, tá ligado? E aí ela fica vagando, ela tem aventuras como espírito, e depois de um tempo ela volta pro corpo dela e aí tem um conflito entre ela e a própria avó pelo corpo, tá ligado? Pô, eu acho maneiro esse bagulho de reencarnação, é difícil ver nos quadrinhos, mas quando o nego leva pra esse lado do científico, eu acho que fica meio bosta, que é o mesmo caso do Thor, né? Quando o nego começa a tratar o Asgard como um outro planeta, uma coisa científica, eu acho que fica meio bosta, não precisa, né, mano? É, e tem aquela bosta de filme. É, o nego tá tirando laser, né? Tipo, caralho. Com aqueles barquinho motorizado. Que porra é essa, meu irmão? Eles são os bichos, caralho. É, então... Mas sabe o que eu acho, Febrinho? Acho que isso aí acontece pelo seguinte. Até você vai falar sobre os poderes dela, mas eu acho que acontece pra poder explicar o negócio da asa. Porque, a princípio, na criação dela, as asas não são de verdade. São asas só fictícias, só de mentira, só pra ficar bonito e ela, na verdade, flutua por causa do metal enésimo lá. Mas eu acho que eles fizeram isso pra dar uma explicação que não. Na verdade, a asa é dela mesma, porque ela vem de outro planeta que todos têm asa e esse metal também ajuda dela, mas ela voa por causa da asa, meio que isso, entendeu? Sim. Tentando explicar, né? Que fica existe uma coisa mais orgânica e não é a roupa dela só. Mas sei lá, eu acho que fica meio sem sentido, né? Porque aí nego fala, ah, mas se todo mundo tem asa e consegue voar, por que que precisa do metal? Aí não, o metal não é pra voar, é pra flutuar. Pô, mas se você tem asa, você não precisa do metal pra flutuar. Você pode correr e planar e voar, igual um pássaro, né? Que é o que acontece muito com eles, mas... A grosso modo é isso, né? Ela tem essas várias mulheres gaviões aí, que não deixa de ser a mesma, né? Porque tá sendo uma reencarnação atrás da outra. Só que ela pega corpos diferentes e vidas diferentes. Então ela vive histórias diferentes. Isso é muito foda, porque você pode abranger várias histórias da vida de pessoas, né? Com aquela mesma personagem, sem que seja necessariamente a mesma, né? E que a ela também confere uma imortalidade parecida com a da Mulher Maravilha, ou talvez até mais foda, porque ela pode morrer, que ela vai sempre voltar. Ela tá fadada a reencarnar pela eternidade. Então, a mulher não morre, a Mulher Maravilha não precisa morrer. E aí, ó. A Mulher Maravilha, ela pode ser morta. Se ela morrer, já era. É, então, ela pode ser morta. A Mulher Gavião pode ser morta, mas ela vai voltar. Então não tem o que você faça, tá ligado? Vai e ela, quando ela volta, ela sempre fala assim, vai chegar o roteirista. É. Vai chegar o roteirista e vai fundir as duas numa amálgama 2018, né? Tudo, é. Mulher Gavião Maravilha, tá ligado? Vai virar isso aí. Mano. É. Ainda anda de jato e invisível. Nossa senhora, com as asas ainda. Imagina ela dentro do... Aliás, é um abisato. Ela voa dentro do jato invisível com asa aberta, tá ligado? É tipo o carro dos Flintstones, só que o avião. Vamos escrever um quadrinho fazendo um crowdfunding onde ela volta e encarna num carro alegórico daqueles de águia do carnaval, tá ligado? Ela não consegue. Da águia dourada. Não consegue sair daquele bagulho de isopor e ela fica desesperada. Bom, os poderes dela são muitos também, igual da Mulher Maravilha. Ela tem força sobre-humana também, como a Mulher Maravilha. Ela voa por conta do metal. Na verdade, tudo aqui é por conta do metal, né? Até a força sobre-humana. Se você pegar uma pessoa lá de Thanagar, que tem asa e parece um gavião, assim, igualzinho ela, mas não tiver a relação com o metal, é só uma pessoa normal, né? É como se fosse um uniforme que deixa ela fodona, né? É, ela tem também a questão do saber... Assim, ela viraria o Batman, mais ou menos, se ela não tivesse sem a roupa, porque ela sabe lutar bem, porque ela é da... Dependendo da versão, ela é da força policial. Ela é uma detetive, né? Então foda, né? Uma coisa que nego ignorou no desenho, praticamente. Pois é. Sim, ela acumula, né? E ela acumula as experiências de outras vidas. Então isso ajuda muito ela a ficar mais... Não só mais inteligente, como mais hábil na luta e tudo. Sim. Mas uma coisa importante dizer é o seguinte. Até onde eu vi nas histórias dela, mesmo que ela esteja sem o metal, o próprio convívio, digamos assim, com o metal, fez com que ela adquirisse alguns poderes natos já nela, entendeu? Mas ele vai acabando. Não, é como se fosse uma radiação, tá ligado? Sim, vai diminuindo com o tempo, mas alguma coisa fica, pelo menos. Não fica nada. Diminui tudo e some tudo. O metal enésimo, ele tem uma radiação. Essa radiação fica em volta dela. Quando ela se desfaz do metal por algum motivo, essa radiação continua, só que ela vai se desfazendo, né? É aquele mesmo esquema químico lá, que um elemento vai virando outro, daqui a pouco vira ferro, não age nunca mais, né? É tipo o garoto 5 minutos. Ele pode usar um poder por vez por cada 5 minutos, ou é uma hora. É tipo isso. Que personagem maravilhoso. Ou é uma hora, esse é o personagem. O garoto 5 minutos, ele tá sempre calmo, mas de vez em quando dá uns 5 minutos nele e ele... amizade. Ao contrário da Mulher Maravilha, que tem a simpatia, né, pelos animais aí, a empatia, a Mulher Gavião consegue de fato falar com as aves, né? Isso também no desenho é muito ignorado. E eu fico pensando também, pô, eu podia fazer, ia ser foda, né? Fazer de forma inteligente, lógico, né? Não vai fazer ela chamar duas galinhas pra montar em cima. Ah, eu ia ficar pra cá. É, né? Nego tinha lá o Aquaman que podia chamar um Kraken, mas só chamava tartaruga e polvo, né? Sei lá. Então... Não, então, também do que ele voava marinha. Nos peixes. Ele voava nos peixes. Também. Ai, cara, foda. Olha, eu vou te falar, depois que assisti Logan, tá difícil conseguir voltar pros quadrinhos, cara. Tá difícil conseguir ler e não dar risada, tá ligado? E você querendo que ela falasse com os pássaros no desenho ainda. Não, mas dá pra fazer isso de uma forma foda. É que tem alguns bagulho que é bizarro, tipo a tiara bumerangue que o Hidalgo falou no começo. Tipo, caralho, é muito quadrinho isso, tá ligado? Tá fazendo isso porque quer limpar sua barra comigo. Mas não precisa. Eu perdoei você há muito tempo. E eu lá pedi perdão pra você. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos aqui então pra briga de fato, né? Vamos botar essas minas pra brigar e vamos ver qual é A primeira categoria aqui é família. Vamos falar um pouco da relação delas com a família aqui, etc. E eu quero começar pegando o voto do Raul. Oh, my family. Eu pensei nessa música. Como caralho. Assim, cara? Que na verdade é o Fat Family, né? Mas o Raul já mandou All My aí, Family. É. A versão original, no caso, né, da música. Quem cresceu com Fat Family, hein, velho? Saudades Fat Family. Das duas, uma. Ou eles continuaram gordos e acabaram morrendo por alguma complicação por causa disso, ou eles ficaram magros e não são mais Fat Family. Ou eles se dividiram igual o Mad Blue. E agora tem o Fat Family do mal e o Fat Family bonzinho que come chocolate. Então, família. Vamos lá. Família, eu já falo aqui, eu voto na Mulher Gavião. Eita porra! Por que na Mulher Gavião? Porque simplesmente a Mulher Maravilha deixou Temiscra, a mãe dela, a família dela, pra ficar com o Steve Trevor. Que aí você pode falar, mas o Steve Trevor também é família. Mas ela não conhecia ele na época, então não posso ser considerado família. Olha aí, olha aí. Tá casos de família. É revoltado, revoltado, hein? Minha filha deusa deixou a minha cidade por um desconhecido da Segunda Guerra Mundial. Que porra é essa? Enquanto não, enquanto as trocentas versões da Mulher Gavião, vou focar mais, a mais conhecida, que é a do desenho. Que é a Shaara. A Shaara, ela sempre, por ter essa relação muito de do marido dela, toda a reencarnação, então é meio que a família dela sempre vai estar importante pra ela, porque ela sempre vai estar junto. Inclusive, os Targaryenos estão sempre junto com ela. Tem uma HQ que ela podia voltar pra Terra, né? Foi quando o Deus Gavião queria explodir a Targaryen, só que ela não quis voltar pra Terra, ela quis ficar junto com o povo dela. Inclusive, no Liga da Justiça, ela traiu a Liga da Justiça pra ajudar o povo dela. E, pô, cara, você traía uma... Assim, a Liga da Justiça não era meio que família, né? Era tipo, estou ajudando aqui os coleguinhas da escola, tá ligado? Mas a minha família é outra trupe aqui. Então, é sempre essa relação de família sempre foi muito forte pra ela. Enquanto a Mulher Maravilha, ela sempre teve aquela coisa de dúvida, né? Ela nunca soube quem realmente é a família dela. Sim, porque sim. Ela sempre... Ela fica muito temiscra, aí ela sai, volta, vai pra... Por exemplo, pros Estados Unidos, né? Ou pra Terra, no caso, né? Ou Terra pra base, né? Parece que ela só fica nessa também. Vai pra base lá da Liga da Justiça também, não tem no espaço. Ela fica nesse triângulo, né? Vai pra base, vai pro lugar, vai pro outro e tal. Mas ela não fica de fato na casa dela, né? Inclusive, ela já recebeu exílio por causa disso. Por causa que... esse vários fatores que ela recebeu exílio. Ficou um tempo sem poder voltar pra Temiscra. Então, né? Uhum. Então você vê a relação da família dela é meio complicada. A Rainha Hipólita, que é a mãe dela, até inclusive a tia dela, ela sempre teve essa relação meio complicada, muito por causa que ela escolheu o mundo dos homens, né, e tentar entender o mundo dos homens e, tipo, deixar meio que o povo dela pra trás. Então é uma coisa complicada. Enquanto a Shaara, não, ela sempre foi ao contrário. Ela sempre preferiu ficar em Targaryen do que ter que ficar aqui na Terra, porque ela ficava aqui na Terra por uma missão dela, não porque ela quis chegar e vir pra cá e falar, vou ficar aqui de férias pra conhecer o mundo dos homens, tá ligado? O mundo dos homens, que eu digo, é o homem moderno ou das pessoas, tá? Sim, das pessoas que estão fora ali daquele ciclo meio de, entre aspas, Amazonas, né? Muito bem, então o voto do Raul fica com a Mulher Gavião. Eu vou dar o meu voto e eu voto na Mulher Maravilha, cara. Eu acho que a relação da Mulher Gavião é muito forte com a família dela. Ela tem mesmo esse quê que o Raul falou, etc. Mas eu acho que a Mulher Maravilha ainda tá muito ligada à família, tá ligado? Tipo, a Mulher Gavião, ela consegue se desvencilhar da família e viver a vida dela numa boa. A Mulher Maravilha não consegue ter uma vida normal porque ela não consegue esquecer essa relação dela com a família, tá ligado? Muitas vezes eu vejo a Mulher Maravilha assim e eu penso, puta cara, ela não quer ter filho, casar, uma parada assim. Mas às vezes não é porque ela não quer de fato, é porque tem essa relação dela com a família, né? De que, puta, a família já desaprova tudo que ela faz. Se ela fizer isso, se casar aqui, né, na sociedade moderna dos homens, o caralho, o nego vai acabar de zoar ela mais ainda, né? E eu sempre vejo ela presa nas bases, né, cara? Ela fica muito presa ali ao passado, presa na família. O tempo todo alguém fala alguma coisa, ela já, puta, minha mãe, não sei o quê. Tem essa questão da fé. Os poderes dela sempre lembram, os deuses que lembram a família. Então ela nunca consegue se desligar da família totalmente, né? Por isso que eu fico aqui com a Mulher Maravilha, discordando do nosso querido Raul. Traidor! Traitor! Muito bem, vamos pegar aqui agora o voto do Wilde. Oh, damn. Então... Eu tinha escolhido eu tinha feito meu voto, mas depois de ouvir tanta coisa, eu acabei mudando. E eu voto na Mulher Gavião, na questão da família. Mudou porra nenhuma, ué. O advogado do diabo ganhou. Isso, lascou, ué. Não, é o seguinte, eu vi muito essa, quando eu tava estudando sobre, eu vi muito essa questão da relação de família entre a Mulher Maravilha e as Amazonas, né? Vamos dizer assim, é toda uma grande família ali. Só que eu não vi como uma relação muito boa, até pelo que, por muito do que o Febrino falou, de que ela se sente presa àquela vida, tá ligado? E no fim das contas, ela era mais saudável, tipo, ela escolheu um ou outro de vez, tá ligado? Enquanto, aí eu votei na mulher Gavião por causa de toda a relação com o Gavião Negro, tá ligado? Que eles estão aí, vamos dizer assim, presos pela eternidade, entre aspas, mas não é uma prisão, eles realmente sentem afeto um pelo outro, esse afeto volta, tá ligado? É, desde os tempos egípcios lá até o presente, e teve altos e baixos, tá ligado? Também teve treta fortíssima, que depois eu vou comentar em outra categoria. E é isso, velho. Eu voto na Mulher Gavião por causa desse fator. Muito bem. Inclusive, pegando esse gancho que você falou, é pra ver como a animação mudou a origem da personagem, né? Porque na animação não tem essa fidelidade deles porra nenhuma, tanto que ela fica com o Lanterna Verde lá, engravida do cara, casa com o cara, e aí, tipo, cadê o amor ancestral, né? Eita, sumiu, terra, né? Hein? A origem foi totalmente mudada mesmo, né, cara? O que é que o anel não faz? É isso aí. Muito bem, o voto do Wilde, então, fica com a Mulher Gavião. Vamos pegar agora o voto da Kel. Muito bem, meu voto nessa categoria vai para a Mulher Maravilha, eita, que eu considerei... eu considerei o que o Febrino falou e também considerei a questão da mulher Gavião, do desenho, que é, porra, como é que é? Essa mina aí tá... Fala de família, quer falar de não sei o que, tá traindo o cara e não sei o que. Não sabe. Tipo, no final ela ficou dividida. Peraí, depois do voto lá do Cash de Pantera, né, que foi não sei o que, agora vem aqui o não sei o que, de pai, tá, não sei o que, pai, é isso aí, tal, e pai, pei. Ninguém tá entendendo nada do que você tá falando. É que minha mente é mais rápida do que minha boca. Aí é difícil. Caso a Mulher Gavião, ela fica muito dividida entre Thanagar, entre a Terra, entre o Lanterna Verde e entre o Hal. Ela tá muito confusa, sabe? E ela não sabe o que, que ela quer. Ela é muito confusa no desenho, né? Pelo menos, que é o que a gente tem mais contato. E já a Mulher Maravilha, não. Ela tá ali sempre para... A maioria dos conflitos dela são relacionados à família. Não tem. A maioria dos conflitos dela, né? Tipo, é sempre. Ah, meu Deus, o que será que minha mãe vai achar? Tipo, ela tem um princípio dela. Os princípios da Mulher Maravilha são muito ligados à família. Então, por isso meu voto é pra ela. Muito bem, o voto da Kel então fica com a Mulher Maravilha aí, a nossa portadora do Jato Invisível. Vamos agora então. E, cara, peraí, olha só, esse programa começou bom, hein? Primeira categoria, já temos 2 votos pra Mulher Gavião e 2 pra Mulher Maravilha, hein? Olivier vai desempatar agora a primeira categoria. Rapaz, me tira dessa, rapaz. Eita. Logo ele, o garoto do meio do muro. Ó, meu Deus, calma. Bom, vamos lá. Eu vou te falar assim, é difícil essa categoria, porque realmente todos os argumentos que vocês deram são os argumentos válidos, né? Não tem como... Alguns eu discordo em alguma coisa e tal, mas no geral, realmente eles são bem válidos. Realmente a Mulher Maravilha, né, sempre se preocupa muito com a mãe dela e tal, com a opinião da mãe, etc e tal, né? No caso da Mulher Gavião, tem essa relação eterna com o marido dela, né? Com o Gavião Negro e tal. Então, assim, realmente fica difícil, né, de a gente selecionar. Mas eu acho que eu voto na Mulher Gavião, por quê? Porque tão é forte a relação dela com o Gavião Negro que a maldição que houve com ela foi pra sempre encontrar com o Gavião Arqueiro e os dois serem assassinados. Então, assim, é uma coisa até meio shakespeariana, né, cara? Então, realmente é uma parada bem mais preocupada com essa relação, pelo menos, entre eles. E essa relação também com o povo dela, né? Com o pessoal de Targaryen. Tanto é que ela tentou invadir a Terra E dizendo que a intenção dela era, não era uma intenção só invadir porque queria matar todo mundo. Ela queria passar, entre aspas, tudo que é de bom de Targaryen pra cá, né? Uhum. Então, eu acho que isso mostra que ela sempre teve negócio de família. Já a Mulher Maravilha... Só um ponto, Vi. Impressão... A maneira que o Olivia tá falando, ela veio de Targaryen, eu tô imaginando de Daenerys, tá ligado? Calma. Eu falei errado. Mas tudo bem, vocês entenderam. Mas aí o que acontece? Já a Mulher Maravilha, não dá a impressão que ela faz isso realmente porque ela ama sua mãe, não sei o quê. Dá a impressão que é meio que uma obrigação, sabe? Ah, eu tenho que ir lá porque senão vou desonrar e não sei o que, não sei o que lá. Não é uma coisa assim, tipo, ah, eu faço porque eu amo e tal. Eu faço porque sou obrigado, entendeu? Sabe quando o pai e mãe falam pra você, sei lá, encher a garrafa d'água? Você não enche o que você acha maneiro. Você enche porque, pô, me obrigado. Senão vou ficar de castigo, entendeu? É tipo isso. Muito bem. O voto do Olivier, então, fica com a Mulher Gavião. E nessa categoria, quem levou foi a Mulher Gavião, senhoras e senhores. Falei que esse programa ia ser surpreendente, hein? Show pra sociedade. A Mulher Gavião. Mulher Gavião. Miguel Chaves, em inglês. Tá fazendo isso porque quer limpar sua barra comigo. Mas não precisa. Eu perdoei você há muito tempo. E eu lá pedi perdão pra você. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos aqui agora, então, para a categoria Feitos Incríveis. Olha aí, eu quero aqui começar, então, pegando o voto da Kel. Eita, Giovana. Então, nessa categoria, o meu voto foi para a Mulher Gavião. Ora, temos um Xerox. E o meu voto foi justamente por conta desse conflito todo que teve no desenho, que essa é a minha principal referência. Entre, no caso, dela ser uma espiã, de trazer todos os Targaryenos pra cá e acabar resolvendo esse conflito, né? Então, esse foi um feito marcante, né, dentro da história. E depois ainda rolou, tipo, ela ainda virou meio que um pivô ali, né, de problema dentro da liga, porque dessa paixão dela com o Lanterna Verde e de sair da liga, volta da liga, etc., meio que acabou ali, rolou um estresse com toda a liga, né, de uma maneira geral. Então, por isso que o meu voto vai pra ela. Apesar da Mulher Maravilha também ter vários fatos fodas, assim, mas analisando desse contexto, né, ela era meio que... A Mulher Maravilha tava mais ali como sidekick, tipo, do Superman e do Batman, tentando resolver o problema dos dois, do que, tipo, tendo uma... um destaque pra ela, né, como teve a Mulher Gavião. Muito bem, olha aí, a Kel com seu voto polêmico, cheio de mamilos. O que é muito curioso, porque Gavião não tem mamilo, mas tudo bem. Vamos aqui, então, pegar o voto do Hilde. Que? Mamilo? Até porque quem tem mamilo não é o gavião, é a gavioa. Nem a gavioa tem mamilo, caralho. Cara, feitos mais incríveis, eu votei na Maravilha. Hoje eu voto na Maravilha. Votei na Mara Maravilha. Na Mara Maravilha. Na Mulher Mara Maravilha. Por quê? Falta de afinidade. Porque é o seguinte, eu acho que a Mulher Maravilha acabou tendo muito mais relevância todos esses anos, tá ligado? Do que a Mulher Gavião, tá ligado? E eu acho que, assim, acabou tendo mais lutas, fazendo mais coisa, tá ligado? E outra, quando eu tava pesquisando sobre a Mulher Maravilha, eu vi uma foto que ela tá pisando na cara do Batman, tá ligado? Isso pra mim já foi bastante. Pô, vou mudar meu voto. Sacanagem. Então é isso, é simples. Eu acho que é pela relevância do que já colocaram em toda a história, que ela já lutou pra caralho e tá aí faz tempo, tá ligado? E é isso. Muito bem, o voto do Wilde, então, fica aqui com a nossa querida Mulher Maravilha. Vamos pegar agora, então, o voto do Raul. Aê, porrada na cara. Vamos lá. O primeiro voto vai para Mulher Maravilha. Muito por causa da questão... O Wilde falou um pouco, né? A Mulher Maravilha tem muito mais história do que a Mulher Gavião. Então, possivelmente, ela vai ter conseguido fazer feitos melhores. Muito por causa da questão de continuidade muito maior que a Mulher Gavião tem, né? A Mulher Gavião nunca foi tão explorada nos quadrinhos quanto a Mulher Maravilha. E muitas vezes que foi difícil escolher um, né? Tem esse daí que o Wilde falou, que é a HQ chamada Iketec, que ela dá uma surra no Batman. Dá uma surra feia mesmo, a ponto de pisar na cabeça dele e ele ficar chorando no chão. Tem também um que ela já infiltrou Ares, né, o deus da guerra, várias vezes, já conseguiu vencer. Já infiltrou a Medusa, já venceu a Medusa. Ela já enfrentou um dragão lendário que tinha uma relação com ela e tal, que eu até vou falar isso em outro tópico. Mas o maior feito que me fez colocar ela, escolher ela por causa disso, foi enfrentar o Superman na porrada, que tem uma história que o Superman ele é dominado mentalmente e assim ele começa a querer matar as pessoas, né, lá numa cidade. Que é hipnotizado pelo Max von Lord. E aí ela tem que sair na xixa com ele. Era a única que conseguia realmente sair pau a pau com ele, entendeu? Na porrada. Só que ela ficou tão de saco cheio, o cara que tá dominando a cabeça do Superman, que ela foi lá simplesmente quebrou o pescoço do cara. E acabou. E aí ela conseguiu fazer o Superman parar de ser dominado mentalmente, né? E esse pra mim é o maior feito, por isso eu vou com ela. Quando você quebra o pescoço de alguém assim, você faz ela parar de ser dominado por qualquer coisa. Exato. Você para de fazer a outra pessoa dominada, né? Isso é até polêmico, até hoje, tal. Por causa dessa coisa de herói, poder matar não, ou nos momentos. Mas esse caso, né, eu acho que ela foi certa, porque ela não tinha outra opção, além de marcar, porque ela tá dominando um dos maiores super-heróis mais fortes da porra da DC. Ela lutava com ele, não adiantava, porque os dois têm quase mesma força bruta, assim, eles lutam de igual pra igual, quase. Então ela meio que ia ficar aí na eternidade lutando com ele, e ela foi fazer o que? Ela foi esperta, falou, vou logo matar a fonte e quebrar o pescoço desse filho da puta e livrar a cabeça do Superman dessa dominação mental. E acabou. É, ela podia, por exemplo, também levar algum sonífero, matar, deixar o cara desmaiado, mas não, quebrou, né, não. Quebrar o pescoço, quebrar... mas é gostoso. Tem que quebrar, é muito melhor, pô. A Mulher Gaveta também tem uns feitos grandes, né? Tipo, ela já infiltrou o Adão Negro, que é um personagem forte, um vilão foda pra caramba. E eu acho que o mais destaque que ela teve foi quando ela enfrentou o Deus Gavião. Inclusive, até... que o Deus Gavião quer destruir Targaryen e ela teve que enfrentar ele, né? E também ela já tem uma vez na noite mais densa e depois no dia mais claro ela teve que se juntar junto. Fez uma fusão lá bonita junto com os outros gaviões e se tornou o Deus Gavião pra derrotar, se não me engano, o Necron, que era um vilão foda pra caramba do Lanterna Verde. Eu pensei que era o Majin Buu, mas tudo bem. Nossa, eu fazer cara. É o Majin Buu. Muito bem, o voto do Raul então fica aqui com a nossa querida Mulher Maravilha. Vamos pegar agora então o voto do Olivier. Sempre no final, né? Você tá querendo me lascar o coco, né? Tô ligado. Não, agora sério. Cara, não tem como votar em outra pessoa não ser Mulher Maravilha. Por quê? Porque, primeiro, ela foi a primeira heroína, né, do mundo, né, a primeira super-heroína que teve. Então, pô, isso já é um destaque por si só. É e mesmo? Eu não tô ela foi nem... a primeira mulher do mundo? Foi a primeira mulher heroína que teve, né? Que primeira foda. Personagem mulher heroína. Então, pô, isso já é uma baita, né... Não precisa nem dizer nada. Então, por conta disso, obviamente, ela tem mais história do que qualquer outra, né? Uhum. É natural, né? E outra coisa, cara, que eu não tô nem pensando nos quadrinhos. Porque, assim, em relação ao quadrinho, pô, ela já bateu na Mulher Gavião, por exemplo. Então, tipo, cara, sabe? Então, efeitos em relação a isso tem muitos. Mas um feito muito maior do que esse foi que a ONU decidiu fazer com que a Mulher Maravilha fosse o símbolo, né, dos direitos da mulher, né? De defesa aos direitos da mulher. Pô, a ONU, cara, pegou um personagem em quadrinho e botou como símbolo de defesa dos direitos da mulher no mundo inteiro. Cara, quer um feito melhor que esse? Tem nem que falar, né, mano? Assim, até teve um evento e tal, que foi a antiga Mulher Maravilha, né, da série original, e a Gal Gadot, né, a atual Mulher Maravilha, foram lá pra prestigiar e tal. Então, pô, é muito foda isso, né, cara? Muito bem, o voto do Olivier, então, fica aqui com a Mulher Maravilha. O meu voto vai pra Mulher Gavião, cara. Porque o Will te falou uma parada aí que eu discordo, que é o negócio do tempo de tela, e o Olivier acabou reforçando aqui, né? Eu não sei, eu acho que isso aí não quer dizer muito, porque, para pra pensar, o Robin é um personagem mega conhecido, foda, tem um tempo de tela foda e é um bosta, tá ligado? Ela tá falando de sidekick, caralho. Tá falando de sidekick. Ué, mas a Mulher Maravilha é uma sidekick do Super-Homem, porque ela não faz nada sozinha. Ah, não, aí não. Eita, acordou até que ele tava. Não sou eu que vou brigar com o chat, são todas as mulheres que estão ouvindo o ACC. Eu não preciso falar. Mas nada. Ela não é sidekick porque ela é mulher. Ela é sidekick porque muitas vezes o nego deixa ela como sidekick. Porque que ela, parte aqui das histórias que eu falei, você não entendeu, caralho? Mas qual das histórias que você falou que algum homem importante, assim como o Super-Homem ou o Batman, é sidekick dela? Ela dá uma surra no Batman que você quer mais. Não, isso aí não é ser sidekick. Isso aí ela tá sendo inimiga dele. Toda vez que é tem... tomar o kick, né? É, toda vez que tem Mulher Maravilha, Super-Homem e Batman... A Mulher Gavião é sidekick do Gavião Negro. Ó, tem uma história chamada Rivalidade Mortal que ela pede ajuda pro Batman pra ajudar a resolver o mistério. Aí, ó, pronto. E aí o Batman você vai de sidekick? É, ele tá de sidekick, porque a revista é dela. Porque chama Mulher Maravilha, Rivalidade Mortal e ela pede ajuda pra ele ajudar ela no mistério. Olha que maneiro. Depois de apanhar, hein? Isso é um excelente ponto que você puxou, porque já emenda no que eu ia falar. Porque o que eu ia falar é sobre a Mulher Gavião, sobre a importância da Mulher Gavião. A Mulher Gavião nunca foi ninguém, cara. Ela nunca foi porra nenhuma, tá ligado? Então, um dos feitos incríveis que ela teve aí, que ela fez, é justamente ser uma dessas membros, dos membros fundadores da Liga da Justiça. Pega os membros fundadores da animação lá. É o Marciano fodão lá, é o Lanterna Verde, que também é outro fodão. É a Mulher Maravilha, que é pica das galáxias, né? Antiga pra caramba. Super-Homem, não precisa nem falar. O lixo do Batman, que todo mundo gosta só porque o roteirista dele é bom. O The Flash e a Mulher Gavião, que não era ninguém. Então eu acho que é muito foda, é um feito do caralho ela entrar aqui como membro fundador. E ela é uma das mais importantes durante toda a animação, sabe? Se você pegar muitas vezes personagens como até o The Flash, né? Que o Flash é muito de fazer piada e tal, mas às vezes ele não tem uma relevância tão grande pra história quanto ela. Ou o Lanterna Verde, às vezes, que fica um pouco de lado, né? E são personagens mega fodas. E ela, por ser muito desconhecida e tá aqui entre os sete, os mais fodidos aí, eu acho que isso é um feito do caralho, cara. Por isso que eu voto na Mulher Gavião. Que não é sidekick de ninguém, é o contrário da Mulher Maravilha. Ah, te catar, rapaz. Ah, meu Deus. Sacanagem. Eu tô vendo, o Febrini sendo hateado absurdamente. Não, mas no crossover a intenção é zoar mesmo, a gente sempre zoa o tempo todo. Muito bem, então quem leva a segunda categoria aqui é a nossa mulher sidekick, Mulher Maravilha, né? Ganhou com 3 votos a 2 aqui. Massa. Um Yield Massa. Tá fazendo isso porque quer limpar sua barra comigo. Mas não precisa. Eu perdoei você há muito tempo. E eu lá pedi perdão pra você. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos aqui pra nossa terceira categoria. Categoria temperamento, maluco. E as duas são fodidas de temperamento aí. Vamos começar aqui pegando o voto do Olivier. Bom, temperamento, cara, eu vou ter que botar na Mulher Gavião. Porque, cara, a menina é retada, viu? Deixa eu contar. Ela é danada, cara. Ela, é tipo, um carcará muita... ela do Nordeste. Ela é difícil, cara. Ela é difícil, mas ao mesmo tempo ela tem um coração muito bom, entendeu? E depois eu vou mais na frente falar sobre isso, mas ela tem um coração muito bom, apesar de ser meio irritada, nervosa, difícil de domar e tal. Já a Mulher Maravilha, assim, ela tem esse negócio, como ela é muito, assim, digamos assim, muito digna e não sei o quê, porque ela tem aquelas premissas, aquelas coisas todas, aquela educação dela de, né, de ser assim, tem que ser certa, não pode errar, não sei o que lá. Ela acaba sendo um pouco limitada em algumas coisas, né, certas atitudes, por causa dessas limitações, né, impostas a ela. Então ela acaba tendo que ser meio certinha, tipo o Super-Homem, né, em certos casos, né? Apesar de que ela também tem um temperamento bem forte, é bem difícil de lidar, chamou, né? Chamou de limitada, hein? Chamou de limitada. Tá vendo? Ela foi... Tá bom, tudo bem. Vamos dividir esse fardo, então. Aí ninguém fala nada, ninguém fala nada. A explicação dele tá boa, não tá feito a tua, não, que tá uma merda. Mamilos de Gavião. Ai, meu Deus. Mas assim, então eu acho que ela não que ela seja melhor, né, do que a Mulher Maravilha em temperamento. Eu só acho o temperamento dela mais maneiro. Eu acho mais legal. Ela tem uma personalidade mais marcante. Pelo menos nesse desenho, já que a gente tá usando ela como base no desenho, ela me parece um temperamento muito mais assim, pô, tu tem vontade de ver ela toda hora no desenho. E às vezes a Mulher Maravilha não, nem é. Até porque, assim, eu acho que o fato dela ter, assim, certas limitações de poder, né, de não ser tão poderosa como o Super-Homem da vida e tal, faz com que ela tenha a obrigação, assim, de se virar nos 30, né? E a Mulher Maravilha, quando aparece, é tipo, ah, vai resolver a parada, né? Quando o Super-Homem aparece, ah, vai resolver a parada, né? E outra coisa que é legal, como ela tem aquela arma dela, né, que é uma massa, né, e aquela massa feita daquele metal, né, e tal, e é legal que ela pode, tipo, bater em personagens e coisas que tem, usam magia, coisas que o Super-Homem não pode, então ela acaba meio tirando uma onda, né, com isso, isso é muito maneiro. Então isso acaba mexendo com o temperamento dela, porque mostra que ela realmente acaba sendo muito importante nesses momentos de batalha, e ela se acha, não, ela tem certeza, ela não se acha. Olha aí, ela acaba sendo importante, que foi o que eu falei no meu voto passado, e o Will de retrucou, né? Cala a boca, meu irmão. Cala a boca aí. Tu tá falando um tipo de merda e agora tá usando a explicação boa do outro pra dizer que você tá boa, cara. Ordem no tribunal, ordem no tribunal. Muito bem. Vamos pegar agora. Muito bem, vamos pegar agora então o voto do Wilde. Vamos ver o que você vai falar. Vai, fala aí então. Vai. O posto da ditadura. Ó, em temperamento, hoje eu voto na Mulher Gavião. Olha aí, o cara tá no Big Brother agora, hoje, que hoje, meu, vota direito. Virou uma vendetta pessoal agora. Não, hoje eu vou votar na Mulher Gavião, porque, tipo, a parte de temperamento que eu escolhi pra julgar o voto foi o temperamento explosivo, tá ligado? Assim, dando uma olhada nas duas, elas têm um temperamento bem parecido, na verdade. É, as duas têm um coração bom, elas gostam de ajudar e tal, não sei o quê. Mas só que, tipo, na hora da porrada do negócio, meu irmão, pra mim, a que, vamos botar assim, eu vou botar o termo inconsequente, mas não no sentido, assim, tão, tão absurdo da palavra, é a Mulher Gavião, nessa hora, tá ligado? Aí, que, tipo, ser explosiva e partir pra cima e quebrar todo mundo, tá ligado? Eu penso nela, até porque ela usa a arma dela, é a porra de uma clava, que é a arma mais ignorante do que uma clava, e teve uma coisa que eu vi, que aconteceu o seguinte, o Gavião Negro teve uma história que ele bate nela, tá ligado? Ele bate nela, aí ela vai, quebra ele no pau, tá ligado? E vira assim pra ele, se você encostar a mão em mim de novo, eu vou lhe matar, tá ligado? Isso é porque ele já tava fudido no chão, tá ligado? E ela foi, se você fizer isso de novo, seu otário, eu vou lhe matar. E eu tô falando muito sério. E ela vai embora e eles passam um bom tempo brigado na merda. E é por isso que eu vou votar nela. Muito bem, o voto do Will fica com a Mulher Gavião. Por que que o Will votou na categoria temperamento? Porque ela tem uma clava, né? Dá a ver com temperamento. Vamos pegar agora, então, o voto da Carol. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus. Só diga uma coisa. Cada um. Muito bem, o que eu considerei pra dar esse voto foi justamente o contrário dos meus caros colegas. Ah, você é tudo contra, não é possível. O Raul tá realmente torcendo na Mulher Maravilha, tá ligado? É, o Raul entregou agora, né, cara? Agora eu sou time Gavião, nessa porra. Eu não era, não, mas agora eu sou. Então, pensando pelo ponto de temperamento, eu pensei em quem consegue, né, sei lá, segurar ali o temperamento. Só que na hora da porrada, a Mulher Maravilha, ela é porra louca também. Ela cata ali os caras e fala assim, meu filho, você tá achando que eu sou o quê? Tá achando o quê, queridinha? E arregaça a cara dos caras, esfrega a cara dos caras no asfalto, mano. E ela vai tudo isso com a mão. Ela não precisa de arma. Ela vai tudo na porrada na mão mesmo ali, ó. Na raiva mesmo, no pelo, na pele ali. Só na... Um soquinho, vai soquinho. No pelo, isso aí é aqui onde eu moro. Quer dizer, no pão, coisa. Na pele ali, E por isso que eu voto na Mulher Maravilha, porque ela é zica e ela explode quando ela tem que explodir. E ela não é porra louca. Mulher explosiva. Muito bem, então o voto daqui fica com a Mulher Maravilha. Eu voto na Mulher Maravilha também, Raul. Cara, voto. Tá roubando meus votos. Eu voto na Mulher Maravilha porque eu acho que o temperamento das duas é parecido, como o Olivier falou e tal. Mas a Mulher Maravilha, ela me parece muito mais centrada, tá ligado? Apesar dela ser pro Halo, porque, tipo, a Mulher Gavião, cara, ela é o Joe Pesci da DC, tá ligado? Ela é o Joe Pesci, mano. Ela é aquele personagem que mete a porrada mesmo, fosse o quê? Eu acho que isso é um pouco de descontrole, tá ligado? Então, eu acho que um temperamento mais sereno é melhor, assim. É um cara que, ele pode ser um cara extremamente explosivo, como é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é uma porra louca, cara. Quando ela, o Raul mesmo falou, ela bate no Batman, quebra pescoço de super-homem, ela está arregaçando todo mundo. Mas quando não tem... Não, do cara que tava dominando o super-homem. É, do cara que tava dominando o super-homem. Mas quando não tem um equilíbrio, eu acho até perigoso, tá ligado? Tipo, um vilão que queira enganar a Mulher Gavião através disso, ele consegue deixar ela brava muito fácil, né? E aí, se ele fizer algum plano relacionado a isso, ele consegue fazer ela ficar irada e ela perde totalmente a destremeira, porque ela é porra louca. Ela é um viking, né, cara? Ela é praticamente um viking, né? Ela sai e mete porrada... Por isso eu fico com a Mulher Maravilha, porque eu acho que ela é mais centrada e não seria tão fácil assim tirar ela das estribeiras quanto a Mulher Gavião. E ela tem princípios, né, mano? Que tipo, tem aquela HQ lá do... É do Injustice? Que ela fica porra louca lá, tipo, vai pro lado do Superman do mal e tal, mas é porque tipo, ela tá seguindo uma parada específica. Ela mata todo mundo, faz um monte de coisa, tipo, mata a mulher do Aquaman também. Então, tipo, mas é tudo porque ela tá, tipo, reta num sentido só. Tipo, ela não tá fazendo aquilo de loucura, sabe? Uhum. De ai meu Deus, vou matar todo mundo porque eu tô louca, que eu tô puta, estou de TPM, vou matar todo mundo. Não é assim, ela é... ela é tem um foda. Controle. Uhum. Muito bem, vamos pegar aqui então pra fechar o voto do Raul. Em temperamento, eu voto no Sal com Pimenta. Porque. É, sério, eu passei. Eu fiquei tentadíssimo a fazer essa brincadeira. Ah, então, já ajudei. Eu fui um idiota que fiz a piada. Pronto. Aí, então, mas assim, no temperamento eu voto a Mulher Gavião. Isso aí, boto na porra da Mulher Gavião. Olha aí. Porque. A questão da Mulher Maravilha não sair matando todo mundo é por causa dela ter um altruísmo bem similar do Superman, né? Que é essa questão de controle, porque o Superman também é um... Se quiser ser mas um o altruísmo de... é só outra categoria, aqui é temperamento. Eu sei, cacete, eu tô dando exemplo, porra, Febrinho, tu tava tão bem agora, tu desse uma explicação máxima. Teu... agora tu tá cagando no que tu vê. O voto dos outros. Aí, por causa disso, ela tem muito controle, né? As duas são similares porque as duas são guerreiras, né? Uma é de uma tropa de especial dos Targaryens, policiais, né? Ela é tipo da SWAT lá de Targaryen. Sim. E a outra é uma guerreira amazona. Então, assim, em questão de saber guerrear por causa da questão de temperamento, as duas são similares. Só que por causa dessa questão dela ser... ter treinado, conhecido mais a questão de compaixão, altruísmo, essas várias palavras, quando uma pessoa consegue controlar algum temperamento muito raivoso, a Mulher Maravilha ela consegue ter mais controle, até que ela ficou muito tempo lutando o Superman até ela ter essa questão de matar o cara, ela teve o controle, mas ela, foi aquela coisa do questão do último momento, né, tipo, vou ter que fazer isso, senão, né, vai dar bosta. Enquanto a Mulher Gavião, não, ela, mano, acho que ela, a primeira coisa que ela faria era quebrar o pescoço do cara, não daria nem 5 segundos do ela cara mata conseguir... Ela depois não... pergunta. É, era esse cara aqui que tava... E também tem a questão dela, assim, no desenho da Liga da Justiça, mano, ela batia nos caras e não tava nem aí, tá ligado? Até que o pessoal da Liga da Justiça, às vezes, tinha que controlar ela porque ela não tinha paciência, tá ligado? Eu lembro de uma cena, episódio... Raul, desculpa te interromper, Eu lembro de uma cena que ela tava andando, assim, lá naquela base deles, lá no espaço, né? Aí o Batman meio que ficou na frente dela e falou um bagulho assim, eu não vou deixar, não sei o que e tal. Aí ela, tipo, olhou pra ele, apertou a clava e começa a sair uns raios, né, da clava, um bagulho assim. Aí ele, tipo, deu um passinho pro lado, assim. Falei, fica quem tem medo, né? Quem tem medo. Exato, ela seria, mais como ela é policial, ela seria a policial má, né? Ela seria aquela que daria uma porrada no bandido até ele falar. Bad cop, né? É, e aí por isso que eu voto nela, porque assim, a questão de temperamento é complicado, né? Porque, assim, se pôr temperamento demais, fica salgado, tal. É! É complicado, porque as pessoas são sem reação, tá ligado? É. Complicado, o cara ficar me colocando nessas daí é foda, né? Aí, por causa disso, eu volto nela, porque ela não tem esse controle. Mas isso quer deixar mais maneira, né? Ela bate todo mundo e pergunta depois. Sim. Muito bem, o voto do Raulzão aqui fica com a Mulher Gavião. Terceira categoria, e quem leva é a Mulher Gavião. Olha aí, cara. Sociedade. Nossa, o que foi isso? Me deram uma galinha aí. Um grito de águia. Cara, e grito de águia pra Mulher Gavião, isso é uma afronta. Tá tudo errado nesse programa, né? Ela é tipo o Wolverine da DC, tá ligado? É o Wolverine de asa. É. Porque o capacete lembra o cabelo do Wolverine, tá ligado? E ela é porra louca e vai matar geral, tá ligado? Se ela puder. É, mudaram o ditado, não se dá asa ao Wolverine. Imagina o Wolverine voador, velho. Essa vai pra caneca, se algum dia tiver aqui no ACC. Não se dá asa pro Wolverine. Uma foto do Wolverine com asa da Mulher Gavião. Anota aí, Febrini, anota aí. Ou o contrário, né? Ou a Mulher Gavião com a garra do Wolverine. Seria mais foda ainda. Mulher Gavião com osso de adamante, tá ligado? Ia ser louco. Tá fazendo isso porque quer limpar sua barra comigo. Mas não precisa. Eu perdoei você há muito tempo. E eu lá pedi perdão pra você. Muito bem, senhoras e senhores, vamos pra quarta categoria. Nós temos duas categorias pra Mulher Gavião e uma categoria pra Mulher Maravilha. A categoria agora é Força Bruta, cara. Eu vou começar dando o meu voto e eu voto na Mulher Gavião, cara. Eu voto na Mulher Gavião baseado numa coisa que a gente mencionou muito aqui na introdução, que é a questão dos deuses, a questão da fé. A Mulher Maravilha, cara, ela tem uma questão muito próxima com a fé que deixa ela muito forte. Tá ligado? Pica pra caralho. Só que se ela desacredita, e a Mulher Maravilha já passou por momentos assim no quadrinho, de que ela ficou um pouco mais deprimida e tal, porque é aquele negócio, se ela quisesse, ela poderia ser uma mulher comum, né? Ela conseguiria ter uma vida comum. O que prende ela no passado é essa relação que ela tem com a família, que consequentemente liga ela aos deuses, né? A Mulher Gavião, cara, eu acho que a força bruta dela, apesar de vir do material, né, que vem do metal que a gente comentou e tal, ela é muito mais constante, ela é muito mais intensa. Tanto que você vê a Mulher Maravilha, cara, tem momentos que ela apanha pra caralho. E aí depois de um tempo ela vem com aquele, pô, me dê força, zero, é bem aquele esquema Power Ranger, né? Apanha no começo, faz uma parada e fica foda depois. Não tô falando que isso é ruim, isso é maneiro, eu gosto. Mas eu acho que na Força Bruta, cara, a Mulher Gavião é muito constante. Tipo, ela é o tempo todo Força Bruta, tá ligado? Até nessa cena que a gente falou aí, brincando, do Batman. Ali, meu irmão, se o Batman levasse uma, ia ser porrada na cara, tá ligado? É o tempo todo. A mina não tem um... É um contra-argumento ao que eu disse antes, né? De que na parte do temperamento... É, a Mulher Gavião é muito, muito descontrolada. Então aqui na parte de Força Bruta, isso ajuda um pouco no voto dela. Porque o cara que tá em... Aquele negócio dos guerreiros vikings lá, que tinha os berserkers, né? Que tem aquela lenda dos berserkers, que os caras saíam pra porrada. Ela parece muito um viking por conta disso. Eu acho a Mulher Gavião uma berserker do caralho. Que quando ela sai, maluco, a porrada vai comer e não tem limite, né? Enquanto a Mulher Maravilha, apesar de ter essa relação com os deuses, mesmo que ela consiga ficar tão porra louca, tão força bruta, em algum momento ela vai saber parar. Ela tem aquela válvula do stop, sabe? A Mulher Gavião, não sei, cara. Acho que ela vai pro regaço mesmo. E se ninguém parar ela vai matar a pessoa tranquilamente. Bullshit. Pois é, eu não vou nem argumentar pra Raul, não gastar meu voto. O Raul tá querendo que a Mulher Maravilha ganhe. Só de raiva, agora eu vou ser Team Mulher Gavião. Vou até comprar uma asa depois, um chapéuzinho. Nossa, mãe do céu. E o projeto Parax, ele virou projeto Febrino Gavião. Febrino Gavião. Gavião, que mais maneiro. Muito bem, senhoras e senhores, vamos pegar aqui então o voto comprado do Raul. Comprado é o cu. Ué, você comprou de onde? Eu sabia que vendia isso, não. Vende faz tempo. Isso aí já vende desde antes da Grécia. Né, a profissão mais antiga do mundo. É verdade. Eu voto na Mulher Maravilha. Eu voto mesmo. Olha aqui, aí, comprar. Eu falo até baixo, você viu? Eu voto na Mulher Maravilha. O cara tá... Eu não acho nada, porra. Tô falando em alto bom tom, rapaz. Esse crossover tá o melhor, cara. Tá loucura da porra. Tá parecendo... Esse tá parecendo um pastor, Python, sei lá. Tá parecendo um pastor gritando. Eu escolhi a Mulher Maravilha porque ela já bateu em gente pra cacete, inclusive a Mulher Gavião, ela demonstrou a Mulher Gavião. E sim, apesar de ter essa coisa de meu cavaleiro do zodíaco, tá ligado? Tipo, Atena, me ajuda, caralho, tô porrado aqui. Eu não tô, eu quero que se foda, tá ligado? Porque ela sempre, ela, mesmo assim, ela tem combate, ela sabe lutar. É, ela tem a questão da treinamento, ela teve treinamento com as Amazonas e tal. E assim, ela aguenta a porrada com o Superman, cara. Quem que aguenta o Superman? Mulher Gavião. Aí tu vai falar. Não. Ela aguenta. Ela morre, daqui a alguns anos ela volta. Depois de uma porrada do Superman. Ela aguenta porrada com Ares. Ela junta com certeza vários deuses, Ares, a Ares também, que acho que é a deusa do caos, né? Ela já teve que meio que arrumar uns problemas, porque os deuses estavam tudo fodido lá. Ela teve que resolver os problemas lá no meio do Olimpo e tal. Mano, e ela sai na porra. A força dela é incrível. Ela consegue aguentar toneladas e toneladas de força, né? Muito por causa que ela ganhou esse poder do Zeus, que foi a parte da força, foi Zeus que deu de presente pra ela, né? E por causa disso ela aguenta muita porrada e tem muita resistência, né? A Mulher Gavião também tem. Mas ela tem essa questão da roupa dela que ela usa, que é complicado. Porque se alguém roubar a roupa dela do varal, fodeu, ela não vai conseguir. Eu quero ver você fazer isso. Eu quero ver você fazer isso, né? É igual aquele papo que o nego fala: ah, dá pra matar o Wolverine, é só você ir lá e afundar ele no mar. Eu quero ver você ir lá e afundar ele no mar. Porque, né? Em teoria é muito fácil. Eu acho, né? É mais fácil roubar um varal, cara. Se ela vai lá tomar um banho, eu vou lá, opa, pega as asas dela, pega aquele metal Nif, que nem do Monty Python, e aí eu saio fora, saio correndo. Eu saio correndo, visto a roupa e viro o Homem Gavião também. Vira o Homem. É isso aí. Eu viro o Homem e Mulher Gavião. Espartilho e tudo. Vai ficar lindo. Ela é meio que quase o Batman, né? O Batman, a questão, apesar de Batman saber muito treinamento, ela também. Os dois são bem treinados, né? Só que, assim, em questão, como é força bruta e não combate corpo a corpo, a Mulher Maravilha ganha, porque ela também tem treinamento de combate. Só que ela tem questão da força por ela ser uma semideusa, né? Enquanto a Mulher Gavião não tem isso, ela tem por causa daquela roupa que ela usa. E apesar de os Targaryenos terem uma relação que nem os Kryptonianos têm, né? De ser por causa de outro planeta, a gravidade e tal. Então, quando ela, caso ela vir pra Terra, ela vai ter uma força muito melhor do que um ser humano normal, mesmo sem usando aquela roupa. Agora, se ela for pra Targaryen, ela vai ter a mesma força equivalente a qualquer Targaryeno. Aí, por isso que eu falo Mulher Maravilha. Muito bem, senhoras e senhores. Então, o Raul fica com Mulher Maravilha. Vamos pegar agora o voto do Wild. Cara, força bruta, eu vou votar na Mulher Maravilha. E questão de motivo, velho, não tem o que acrescentar tanto do que o Raul já falou, tá ligado? É uma semideusa, feita pra ser uma combatente exímia, tá ligado? Já treina, já faz milhões de anos, já faz muito tempo, tá ligado? Tanto que, tipo, por ela ter uma força comparada ao eu já falava Wolverine, LOL, ao Super-Homem, ela tem uma força comparada ao Super-Homem, ela pode superar ele, porque o Super-Homem, ele não tem treinamento de luta, tá ligado? O Super-Homem um fazendeiro, não é um, né, mano? Não é um guerreiro, não é um lutador, tá ligado? É um cara que sabe... Que tem força pra caralho e, tipo, todo mundo sabe dar um soco e dar um chute, tá ligado? Uhum. Mas a Mulher Maravilha, ela sabe lutar, além disso, tá ligado? Ela tem esse combo da força, tá ligado? E cara, falar de, tipo, força dada por Zeus, sabedoria, agilidade por Hermes, por Atena, tá ligado? Equipamento também, tem uns equipamentos que ela ganhou de Afrodite, tá ligado? Pô, ela tem todo o panteão de deuses gregos ajudando ela, tá ligado, na formação dela, um treinamento militar foda com as Amazonas, que tipo, de povo guerreiro, é um dos que tá no topo, assim, mesmo as Amazonas, da tribo, né, que não tem a dádiva que a Mulher Maravilha ganhou, tá ligado, até por esse negócio de, tipo, dela, que ela vai ser a próxima rainha e tal, mas beleza, as Amazonas em si, elas têm uma força... já muito grande, tá ligado? De todo o treinamento que já vem e tal, que elas precisam ter, tá ligado? Aí o meu voto pra Mulher Maravilha por causa disso. Muito bem, o voto do Wild então fica com a Mulher Maravilha. Vamos pegar aqui então o voto do Olivier. Rapaz, sempre eu por último pra fazer polêmica. Que último? Falta a Kel ainda, você tá maluco. Você foi uma vez só em último. Você foi só uma vez na minha primeira categoria, tá louco. Liga não, é assim mesmo. Minha lembrança é assim, 2 segundos eu esqueço tudo de novo. Mas assim, cara, eu vou ter como votar em outro, não tem como defender a Mulher Gavião nessa, eu tenho que votar na Mulher Maravilha. Primeiro porque assim, se a gente tá levando em consideração aquela animação, tem um episódio que ela bate na Mulher Gavião, na Canário Negro, na Caçadora e naquela outra, qual o nome? Vixen, sei lá, que é uma personagem meio whatever. Mas ela bate em todas ao mesmo tempo, cara. Ela bate aquela Vixen é meio africana, né? Que vira uns tigres, blá, assim. A caçadora que é essa, que é a Vixen, é foda, é, né? Tem uma... Ela tem o poder de absorver os espíritos dos animais e conseguir adquirir as habilidades deles. Sim, essa é a caçadora. Essa é a Vixen. Essa é a Vixen. A caçadora não tem poder. Ah, não, é a Vixen. É, a caçadora é tipo arco e flecha, né? Uma porra assim, crossbow, né? É, isso aí. Ela é tipo a canário negro, acho que só que sem poderes. As aves de rapina. O grupo, as aves de rapina e essa. Sim. Assim, ela bateu. É foda porque o grupo aves de rapina tinha até homem, né? Então. É a caçadora, né? Parece uma crossbow. Pra quem já jogou o Diablo 3, parece um daqueles carinha que caça vampiro lá, que tem duas crossbow na mão. Então, e pô, ela bate nas quatro, sabe? Bate nas quatro e bate. Não é assim, ela apanha. Ela só é empurrada umas duas vezes, assim, mas nada que nem machuca ela. E tipo, então as duas destruídas, ela quase bate a cabeça uma na outra, assim. Acho que mataria, né? Uma a outra. Né? No caso, essa Vixen e a Canário Negro, que são as últimas. As Canário Negro, não, a Gavião Arqueiro. Eita, caralho. Caçador. A mulher Gavião que ficou ainda, né, de pé, mas entre aspas, né, porque estavam já meio desmaiadas já. Cara, e depois ela, ei, gente, depois você tem que me explicar isso. Como se nada tivesse acontecido. Nem se esforçou, nem suou, entendeu? Então, cara, Força Bruta, ela realmente é muito mais forte. Ela bate de frente com o Super-Homem, que é um dos personagens mais fortes da DC, se não é o mais, né? Pô, bateu no Batman. Bom, é todos esses argumentos que todo mundo já deu aí. Então, cara, não tem como. Mulher Maravilha na veia nesse aí. Muito bem, então, voto do Livi com Mulher Maravilha. Vamos aqui, então, pegar agora o voto da Kel. Bom, no meu voto, vou ser bem direta, vai pra Mulher Maravilha. E por tudo que já foi falado, né? Então, só complementando uma parada que o Hugo falou, né? Como uma das versões, né, da origem dela, ela recebe os poderes dos deuses e a força ela recebe de Deméter. Deméter, ela é a deusa da agricultura, a deusa das quatro estações, né? Então, meio que a força dela tá relacionada com a força da natureza aqui. A flora, por né? Sinal, não só a flora, né? Tipo, é a força do... Se a pegar força da ali, terra. Da terra, né? Tipo, sim. Isso. Então, tipo... E é o regaço da terra, né? A natureza. Então, não tem como, né? A Mulher Maravilha não levar essa da Força Bruta. Tá totalmente ligado, né, com os elementos ali da natureza. Tem uma versão também que ela recebe a força de Hércules, tá ligado? Caralho, feito... aí fudeu. Aí é foda. tipo, das várias versões que tem, aí ela recebe força de Zeus, de Hércules, dessa deusa da agricultura aqui. Eu achei foda a ideia, porque é a força da terra, tá ligado? Muito bem, o voto da Kel então fica com a Mulher Maravilha. Essa categoria que foi inteiramente comprada, né, com 4 votos dos meus amigos aqui, a 1 contra eu, que fui o único sincero, Mulher Maravilha levou. Tá bom. Não, tá. Deu cu, cara. Cara, tá nervoso. Tipo assim, tá só laço. Tá todo mundo pistola. Minha opinião tá certa. Minha opinião é ele certa. Tá... Raul tá que nem o laço da Mulher Maravilha, tá estalando. E ele quer Mulher Maravilha de qualquer jeito, né? Tá fazendo isso porque quer limpar sua barra comigo. Mas não precisa. Eu perdoei você há muito tempo. E eu lá pedi perdão pra você. Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui pra última categoria. Nós temos 2 votos pra Mulher Maravilha e 2 votos pra Mulher Gavião. Essa categoria é a categoria altruísmo, cara. Nós temos 2 personagens aí extremamente altruístas. No entanto, elas têm diferenças entre elas. E a gente pode ver isso aqui pelos votos, né? Vamos começar então pegando o voto do Raul. Ah, senhora, viu? Ah, vamos lá. Altruísmo, eu já falo aqui, vou voltar na Mulher Maravilha. Por uma questão que tem um HQ especificamente que eu quero falar, que eu até tinha comentado um pouco, que é uma história que ela conhece uma profecia em que um dragão vai matar ela, né? Vai ter que lutar com ela e matar ela. E o que acontece? A Liga da Justiça enfrenta esse dragão e é derrotada. E mesmo ela sabendo que ela ia ser morta por esse dragão, ela foi lá ajudar e acontece o que acontece, que realmente ela é morta, né? Mas ela consegue derrotar o dragão. E aí, mano, isso é o auge do altruísmo, entendeu? A pessoa saber que vai morrer e mesmo assim ir ajudar os amigos dela da Liga da Justiça, entendeu? Ela tem muito essa questão de... Ela gosta, ela é uma pessoa bem curiosa, a Mulher Maravilha, né? Ela sempre gostou de conhecer, por isso um dos motivos dela vir pra nossa terra, né? Aqui em São Paulo. Aí... Calma aí, o quê? É o quê? Aqui em São coisa que o parque da Água Branca. É isso aí, pra conhecer tal, as padarias aqui, muito boa. Aí, ela, por causa dessa curiosidade dela, então ela sempre teve o aprendizado essa questão de compaixão, de ajudar as pessoas tal, de ter essa, a essência do verdadeiro herói, como, né, na década de 50 e 40 tinha muito essa questão da essência do herói, o que, que o herói é feito, né? Superman é o mais clássico de exemplo do que é um super-herói, né? É tentar ajudar o máximo de pessoas possível em diversas situações. Isso ela meio que ajudou muito ela, né? Por isso ela conhecer essa vivência que ela teve junto com o Superman e outros personagens da DC, isso deu um up nela, né? Ela conseguiu ter a paixão de ajudar e muito desse fator, essa HQ aí, né? Que ela sabendo que ia morrer, não importa como, no processo, ela foi lá e ajudou. Isso é o auge, Ostrom, você se sacrificar ao bem do maior, né? E a Mulher Gavião, ela tem também essa questão de altruísmo, mas como o Febrinho falou, ela tem um altruísmo meio diferente. O maior altruísmo dela foi, por exemplo, trair a Liga da Justiça pra ajudar o povo dela, né? Apesar de ela, depois ela meio que se arrepende e tal, né, e volta um pouco, ela meio que se arrepende, que mantém o fator de compaixão dela, né, que ela também teve a vivência junto com o pessoal da Terra. Então meio que ela vai criando, absorvendo os sentimentos que a gente tem, né, e apesar disso, pessoal... É verdade, o paulista aí tem bastante. Aí, mas apesar disso, isso aí não impede dela ter que fazer alguma coisa que necessário, né? Por mais que ela tenha que meio que trair os seus amiguinhos, né? Então, e a Mulher Maravilha, eu não sei se ela traía, né? Porque até foi o motivo dela da saída de Miskra, né? E pela opinião dela, pelo que ela achava maior, queria saber sobre o mundo, né? E ela recebeu exílio por causa disso, né? E, inclusive, ela virou futuramente diplomata. Então, esse altruísmo ajudou ela em vários fatores, né? Ela conseguiu ajudar amigos, conseguiu derrotar vilões. E ter, além do temperamento dela, que ajuda também, né? Esse altruísmo dá uma ajuda, porque ela sabe como controlar. Sim, e é por isso que eu voto Mulher Maravilha. Muito bem, o voto do Raul fica com a Mulher Maravilha, muito bem posto. Mas eu discordo, porque eu voto na Mulher Gavião. Você é contra, caralho, porra. Ai, caramba. Cara, Ora, cara, eu voto na Mulher Gavião, porque eu realmente acho a Mulher Maravilha altruísta, que é indiscutível, né? Mas a Mulher Gavião tem aquela questão do espírito, que eu gostei muito, tá ligado? Que eu não costumo ver nas histórias em quadrinhos. E, cara, quando você é altruísta, ok, a gente é altruísta na vida, aqui no ACC e tal, mas às vezes você tem momentos em que você não é, sabe? Você pensa mais em você e não sei o quê. O foda da Mulher Gavião, cara, é que ela é altruísta no espírito, tá ligado? Sabe o que é você ser bom de um jeito tão permanente que se você morrer e você reencarnar, você vai reencarnar bom? E aí se você morrer de novo, você vai reencarnar bom de novo? Eu acho isso de uma, sabe, de uma particularidade tão foda. Que a gente não encontra em outros personagens. Quando eu fiquei sabendo esse negócio do espírito na pesquisa, reencarnação, e caí na categoria altruísmo, eu ia votar na Mulher Maravilha. Mas eu pensei nessa parada do espírito, cara. Que eu falei, cara, a Mulher Gavião é como se ela não tivesse livre-arbítrio, sabe? É um altruísmo tão profundo que realmente é uma coisa espiritual, mano. Não é só uma coisa do pensamento, da mente, da estratégia. Que a Mulher Maravilha também é muito estratégica, né? Inteligente pra caramba. É uma coisa, tipo, do coração mesmo, de espírito, assim, tão profundo que, sei lá, eu acho que nem que ela quisesse mudar, ela conseguiria, né? Por isso que eu voto na Mulher Gavião. Agora o Wid pagou um pau! Agora o Wid... Nossa! Ai, caralho, gostei. Muito bem, então vamos pegar aqui o voto do Olivier. Aí eu. Olha só, eu vou votar... Eu não vou falar agora de quem eu vou votar, não. Vou primeiro expor meus pontos. A Mulher porque Maravilha... Porque você é o último, cara, né? Porque você tá aí. Mano. Toda vez o Olivier é o último, meu. Toda vez. Mesmo quando eu sou o primeiro, eu sou o último. Mas, é o que acontece. A Mulher Maravilha, cara, ela é foda porque, porra, ela... Ih, começou falando em uma, vai botar na outra. Spoiler. Mas assim, a Mulher Maravilha é foda, ela realmente ajudou muita gente, tal, tal. Porém, cara, por exemplo, no ponto de ignição, ela virou uma tirana foda, né, cara? Ela virou uma tirana sinistra, né? E ao contrário que, pô, beleza, ela foi criada pra ser uma heroína. Cara, não, ela foi criada pra ser uma guerreira, entendeu? Dentro do país dela, né? Da ilha lá. E ela meio que, ah, não, não vou fazer isso não, entendeu? Vou lá com meus amigos e tal. Mas, tipo, se ela não tivesse tido esse tipo de contato, ela seria uma tirana foda. O ponto de ignição é uma prova disso. Já a Mulher Gavião, cara, além de ela ajudar todo mundo e tal, não sei o que e tal, mesmo até o povo dela meio que traiu os amigos, mas, pô, você vê que ela traiu com a intenção, você pode ver na história que ela não fez isso pra, tipo, ah, vou destruir com os humanos, não. Ela achou que isso seria benéfico pro planeta. Tanto é que depois ela vê que, não é, que o plano não era esse, era dizimar mesmo e tal, e ela, não, mas eu queria que trouxesse a nossa cultura, nosso, né, nossa tecnologia e tal, pra ajudar os humanos, e vocês estão querendo destruir tudo aí, que ela se arrepende. Além disso, cara, tem uma cena eu fico de bobeira, porque é um desenho que era pra ser bem pra criança, né, e tem alguns momentos nessa do... Eu não sei se é Sem Limites, eu acho que é Sem Limites, porque é depois da invasão de Targaryen, né, dos Targaryen, os sete reinos foram lá aí. Tanagarianos. Cara, isso, eu falei esse negócio. Mas, enfim, depois dos Tanagarianos tentarem invadir e tal, o que acontece? Aquele, um inimigo, né, que se chama Grant, né, que é um tipo, ele é um cara meio Hulk branco, assim, digamos assim. Ele é um cara que é bem poderoso e tal, bem forte, né, e ele havia morrido. Aí uma magia negra, né, possui ele e ele meio que vira um zumbi, mas um zumbi super violento, que só sobra dentro dele ódio, morte, sabe, e tal. Aí, cara, ninguém consegue ganhar ele. O super-homem tem fraqueza à magia, né? Quem não sabe. Então, ninguém consegue. E ela é a única que pode, porque ela tem aquela massa dela, que é feita desse metal, que é a prova de feitiços e magia. A única que consegue agredir o Grand. E ela sabe que ela é obrigada a matar ele, porque ele, senão ele vai virar nesse tormento todo. E ela sofre muito pra matar ele, entendeu? A hora que ela, é obrigada a matar ele, você vê o sofrimento que ela teve pra fazer isso. Isso prova que ela, pô, é a heroína de verdade, entendeu? Então, sim. É isso, Mulher Gavião. Muito bem, o voto do Olivier fica aqui com Mulher Gavião. Vamos pegar agora o voto do Wildeira. Na questão altruísmo, eu vou votar na Mulher Maravilha. Porque tipo, eu vejo. Eu vejo muito mais o lado tipo, diplomata dela, tá ligado? Até pelo que eu tive contato, no, tipo, uma mídia que ficou muito marcada em mim foi os filmes, tá ligado? Os últimos filmes de animação. Que tiveram, que mostra muito ela nessa questão, ela nessa parte diplomática, tá ligado? Uhum. E eu não sei, velho, acho que o fato de que tipo, ela saiu da ilha dela e tal, visitar o mundo dos humanos e meio que se compadecer e ficar pra salvar ali, tá ligado? Eu acho que esse já é um ponto a mais, tá ligado? A Mulher Gavião também é parecido nesse ponto, mas eu acho que ainda consigo ver pra, pesando mais na Mulher Maravilha. É isso, não vou me estender tanto, não. Sim. Muito bem, esse voto bosta do Wild fica com a Mulher Maravilha. Meu Deus. Eu gosto, olha como ele é. Pensei, né? Sua opinião, cara, pessoa discreta. Manipulador, né? Muito bem. Então a situação é a seguinte, gente. Brincadeiras à parte, nós temos aqui duas categorias para a Mulher Maravilha e duas categorias para a Mulher Gavião. Nessa última categoria, altruísmo, nós temos dois votos para a Mulher Maravilha e dois votos para a Mulher Gavião. E nada mais justo do que deixar a Kel decidir essa parada agora, né? Então, Kel, por favor, diga primeiro o motivo e depois diga pra quem você vota. Ai, não! Caralho! Posso mudar o voto? É pra você fechar com chave de gold. Posso mudar o voto? Ai, caramba! Muito bem, dado todo, né, todo o conteúdo que já foi exposto até esse momento... E pensando também todos os históricos de filmes, levando em consideração todo o histórico, né, tipo de possibilidades, quando você pega, como o Olivier mesmo citou, ponto de ignição, né, Flashpoint, quando você pega Injustice, a Mulher Maravilha, ela tem uma questão que é, tipo, ela tá... Com as pessoas, só que até onde convém. Então, por exemplo, se uma pessoa faz algo errado, pra ela aquilo é muito É tudo assim, ou é certo ou é errado. Se ela, de algum modo, percebe que a humanidade ela tá cagada, como acontece no Injustice, que o Superman meio que tenta criar uma humanidade perfeita, sei lá. Então ela vê que tá, as coisas estão... Que se com a força, né, com o poder, ela consegue impor para as pessoas que o que é certo, entre aspas, né, o que é certo para ela... Ela meio que vai pro outro lado. Ela vai pro lado ruim. E também acontece isso no Flashpoint, se eu não me engano. Que ela pega lá as Amazonas e quer dominar o mundo também. Tem. Então, assim, ela se importa com as pessoas, mas até o ponto em que a moral e a ética dela vão de encontro com a moral e a ética da humanidade. Então, a partir do momento que ela, né, vê que não tá dando, ela já vira casaca. Agora a mulher Gavião, entra Giovanna, ela veio pra cá com o intuito de espionar e com o intuito de fazer ali um meio de campo pra Tanagar poder vir e dominar. Só que, porém, ela aprende a gostar das pessoas pelas suas qualidades e pelos seus defeitos também. Então, O Raul tá correndo pelo quarto lá, maluco, só de cueca. Eu não sou o maior perdedor que nem você. Marco perdedor. Marco perdedor. Então, dado tudo isso, o meu voto vai para a Mulher Gavião. Eita, porra! A sua cara! Aí, ó. E aí, ó, e aí, mutou. Eu tô aqui, tá? Ele mutou pra ficar quietinho. Tava gritando, tava... Ele mutou pra mandar tomar no cu, tá ligado? Seu cu! Eu falei, o Pepe não é um bom perdedor, ele só é um mau ganhador. Só nada. Ganhei aqui, tô de boa, não falei nada, ó. Daqui a pouco vai botar a culpa na cachorra. Fala que a cachorra que tá fazendo esse gritinho aí, coitado. E eu ouvindo tudo aqui e tal, comecei a torcer pra Mulher Gavião, dando graças a Deus que ninguém leu A Noite Mais Densa, né? Porque lá ela vira um zumbi e mata meio mundo. Só depois que ela é revivida com a luz branca. Mas ela virou um zumbi, cara. Mas zumbi não pega, não pensa, né? É, porra, alma, né? Pena, ela foi dominada pelo Anel Negro. A Mulher Maravilha só precisou do negocinho assim, ó, pra ela pegar e ir pro outro lado. Só foi o Superman ficar loucão, ela falou assim, você tá muito mais legal agora assim. Agora tá aí. Cadê a mulher Gavião no ponto de ignição, hein? Não lembro. De repente nem veio pra cá. Tem. Ela não é uma muito mainstream, sabe? É, por isso que eu achei legal aquela hora que eu falei dela lá, porque ela é uma personagem mó secundária zona, sabe? Que ninguém nem dá atenção. Com a animação foi uma vitória pro personagem que ele acendeu, né? Ela tá no Injustice, mas eu não lembro de qual lado que ela fica. Ela fica do lado do Superman. Também? Ai, olha que coisa, hein? Eita! Não, mas...